Cristiano. É saudade. O Neto Fernando. De você. Olha da Ferre Monge. As ondas. Só aqui com a gente. É saudade. E na frente. De você. Amanhã tem pureza. É saudade de você. Amor. É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. Amigo Silva original, e a dona Lega, gente. É saudade. E a longagem do retrô. De você, amor. É saudade de você. Bora, Didi! É saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Você, amor, de saudade de você, de saudade de você, amor, de saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei. Subi! Sargento e Jaguinho, a gente! Olha só pra quê? Se em algum lugar você. Olha a Mai com a gente! Eu vir cantar, pode crer. É a Mai Real! De saudade de você, amor. De saudade de você. O negócio é mais pesado. O negócio é peixe frito com açaí. Você vai me chamar por onde for. É mais pesado. Vai gritar por meu amor. Açaizão. Me sentir. Me sentir. Solidão. Solidão. Você vai. Você vai. Abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Pra depois se arrepender. Ah. Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Amiga Diane, aí dos irmãos Coragem com a gente, sempre com a gente. É meu Márcio. Ah, Bumuju, meu irmão. Agora fizeram a ponte, né, meu? Quem derrubou? Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. De- depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade. Saudade! Saber que na verdade. Alô, Palácio! Sou teu homem, meu dentro. Só na mãe. Sempre que falamos, nós temos que brigar, querida. Príncipe Negro. Pois nossa conversa normalmente vira discussão. É uma tristeza sempre, sempre nesta vida. Fala, gato de invasão! E em consequência, quem padece é nosso coração. Só presta o olho, mano. Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, Príncipe Negro. Te pedi para concordarmos e nunca, nunca mais ter briga. DJ David. Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus. Que os meus braços possam encontrar. Rei do gel. Pensa no jabão, meu irmão. Quando eu enviá-los com eu tô mais dores assim. Braços lá vai eu lá na loja do Rei do Gel. Querida, só amo a ti. Oi. Querida, a mais ninguém. Chorando, por que pedir? Como antigamente, só nós dois bem abraçados. Íamos andando pelas ruas sempre a sorrir. Príncipe Negro. E os que nos viam comentavam encantados. Detona, maestro! Estas emoções junto ao teu lado eu quero repetir. Saudade retrô no palácio! Querida, só amo a ti. Querida, a mais ninguém. Chorando, vou te pedir. Num conto de fadas, um carpinteiro, Príncipe Negro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Segura! Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amou. Com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Tá. Seu maestro é? Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, saudade, comigo casaria. Oh, noite eu tive um sonho com Beethoven, que me ensinou um truque novo pra fazer essa canção. Saudade. Aí o Beethoven! Beethoven também era cabeludo, desligado e ainda surdo, mas foi um grande campeão. É o meu cachorro Beethoven. E disse Reginaldo, vá cantando, sua brasa vá mandando, deixe quem quiser falar. Alô, Balajão! Que eu aqui de cima vou torcendo e uma figa vou fazendo, junto com Rendel e o amigo Bar. Toma uma só pra abrir a mente, vai! Cante, que quem for jovem vai gostar. Cante e deixe quem quiser falar. Cante, que quem for jovem vai gostar. Cante e deixe quem quiser falar. Dá-lhe, príncipe negro retrô! Hoje eu tive um sonho com Beethoven, que me ensinou um truque novo pra fazer essa canção. Beethoven também era cabeludo, desligado e ainda surdo, mas foi um grande campeão. Só pra abrir a mente, e disse Reginaldo, vá cantando, sua brasa vá mandando, e deixe quem quiser falar. Saudade. Que eu aqui de cima vou torcendo e uma figa vou fazendo, junto com Rendel e o amigo Bar. DJ Rebelde no Príncipe Negro Retro. Hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Só pra abrir a mente. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor, e já não quero mais nada. Só para amar você. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. Tô com a managem do Gilson. Meu céu sem estrelas. Já na área! Já na embalagem! Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Chega abraçado, amigo do galinho, casal ouro e a loura saudade, hein? Estou com a gente aqui no palácio. Obrigado, casal, hein? Alô, socorro, loura! Fica à vontade, hein? O casal linda viva também, hein? Olha! Sempre vejo em meus sonhos aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito. Dona Selma! Mas quando acorda a tristeza, Dona Selma! Volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos. A minha vida é chorar, meu bem. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Viver sem o seu olhar. dias. A vida sem alegria. Mas é o Brasil. É Dona Selma com a gente. Termina. A gente. O dia passa e a noite. Olha o socorro, Loura. Chega pra mim a chorar. Eu sem você não existo. Saudade. Vou gritando a cantar. Meu Deus. Seu destino, é ou não é, meu irmão? Com o passar do tempo, a minha infância se foi e tornei meu rapaz. Essa música diz uma verdade, ó. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. Príncipe negro, negro. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma com o da Lene. Os amores que... Lá no boteco da Lene, lá no barco. Agora. Alexandre! Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto. A Cheruete do Poço Vitória. Ninguém acostuma com Olaquinho! Os amores que encontro vão logo embora. Égua da história, moleque. O meu pai nunca conheci. E a minha mãe? Minha mãe já faleceu. E eu também já me sinto com a idade avançada. Já tô no caminho. Não tenho mais esperança. Se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Sim. Meu destino está marcado. Não adianta esperar quem não vem. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro tão longe. Médio do Jornal Liberal. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Dale, Príncipe Negro Retrô. Os amores que encontro. Divulgador lá do Cinerã. Não posso mais ficar. Tá com a gente, a esperar. Bora! Você chegar. Meu bem, agora sei. Atenção, Gão. Que não vou mais. Ó, chega o Edil, sei o Gão. Ficar sofrendo. Alô, Bruna! O tempo fez você mudar. Quanto tempo, hein, Bruna? Posso contar nossa história? Posso? Me amar. Quando eu estudava lá no Paulo Maranhão. Procurar. Nunca chupamos uma manga, alguém. Lá no cemitério. E queira sempre me amar. Nunca brincou no cai no poço. Lá era cai na cova, mano. Não posso mais ficar a esperar. Meu patrão, rei do gel. Você chegar. Alô, rei do gel. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Vou apertar mais um pouco. Que queira sempre. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Sempre me amar. Que queira sempre me amar. Príncipe Negro. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. O padre Paulinho! Digo parecer a todos os amigos que esqueci. Alô, Canarinho! Nego! Não chega com o Paulinho! Pois eu tenho vergonha de falar. Derrimou, né, mano? Leio aquelas tuas cartas de já amor. Já tem o comandante Gilson! Agora só falam para mim de uma grande dor. E o magrelo Gelson! Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Sim, eu sei que sou covarde, mas eu te amo e sinto até vontade de chorar. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci. Ponta cúpula lá da Regional. Nego, pois eu tenho vergonha. Alô, Elma! Venha de falar. Leio. A minha Soraya da gente. Aquelas a Bealana. E a Sula. E agora. Aí a Sula, velha guarda. Só falam para mim de uma grande dor. É, velha guarda. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Príncipe Negro. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias. Bora, Sabadão! Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Todos me condenam. Por onde eu passo, Príncipe Negro. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada fala baixão. Passo correndo. O homem do Corchadão no palácio. Logo comentam que eu estou sofrendo. E aí, minha chabuzada? Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém. Alô, garçom, Catarina! Isso, hora, Catarina, é hora de dormir, Catarina! Chega com o Paulinho! Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Égua da quadrilha! Quem souber minha história, DJ Mil Grau na área! Vão contar. Alô, fera do rock! Brindo com o mundo, enfrento tudo. É Renatinho! Alguém falar mal de você, parceiro Fabinho. Aí, Fabinho. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. DJ Marcos, vou-me embora. embora daqui. Ô, Glaucio Fantástico. Mas aonde eu chegar? Alô, Glaucio! Quem souber minha história. Homem do melhor sucinho do estado do Pará. Vou contar. Bicho. Com o mundo enfrento. Dona Alexa, né, gente? Enquanto eu viver. Alô, agitadores. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Dá-lhe, príncipe negro, retrô. Mal de você. Estou quase morrendo. Oi, Anjinha. De amor por você. Olha pro céu. Vejo em seus olhos o céu azul. Muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua beijar o sol. Tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor. Vem nos meus braços. Essa casa vai casar, Dodô. Tá cacado, Dodô. Fernando Guilhom, com 14 de março na cremação. Meu bem, você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. Sabendo, estou quase morrendo de amor por você. Vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar. Príncipe Negro. Vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor, vem nos meus. Bora, Alex! Depressa a casa. A onda agora é retrô. Aba, minha seguidora. Ei, Sivan. Leviana. A seguidora Leviana. Esqueceu-me um dia. Aí, meu sucesso. Diz que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Bora, rei do G! Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Príncipe Negro. Será que não se apanha ser tão leviana? Bora, cara de balsa! Será que não se apanha ser tão leviana? Só na manha. Leviana, você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? A festa com o retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Amigo Serginho, da Guarda do Prefeito, com a gente aí, Serginho. Vem o seu grande amor. Rio do Promonter. E o Cleber Promonter. Os maninhos do Promonter com a gente. Aqui no Retrô. Márcio Pop, tá aqui do ladinho, o homem da ótica Pop com a gente. Alô, Márcio! Meus amigos, Zé Luiz, o nosso futuro vereador lá de Salinas, está aqui no Retrô. Alô, Zé Luiz, chega a vontade no Retrô. Segundo Gagueado. Amigo Edson do Posto Vitória. Ele seu grande amor, Edson. Vai dar sinalê. Já já vou esquentar essa parada. Segura o gagueado aí. Uskana thai, kuch kuch baby. Uskana thai, kuch kuch baby. Príncipe Negro. Oba! Deixa amiga Rafaela Coelho. Joga a gente, alô, Rafaela. Thank you. A onda agora é retrô. Demais cantando essa parada aqui no palácio desse jeito. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Meus amigos, Marcelo Andorizo, Marcelo Guini, saudade. Os nossos amigos da Janela e Bucho Papelada. Obrigado! Alô, Franco! You make me feel like that before. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Chega bom, chega bom, bom. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Give me the boom boom of a dream, don't hold me so. Give me the boom boom of a dream, don't let me go. I want the boom boom of a dream. Hey, give me the boom boom of a dream. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Give me the boom boom of a dream. I want a boom boom of a dream. Give me the boom boom of a dream. Boom boom. Conceito que mudou de vez o cenário de aparelhagem no bar. Príncipe Negro Retro. Depois dele, nada mais será como antes. Lá vem a saudade. Já chega em Gil, Gilson! Pra comandar o retrô é assim! Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa doçura. Príncipe Negro. Nem sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Saudade do Palácio do Retrô. Só sei, oi, que te queria ao menos uma vez. As minhas abusadas aqui do lado. E são demais abusadas, meu irmão. Bora, Rei do Gel! Fica à vontade, hein? Bora, Cleia! Bora, Kelly! Alô, Elane! Suzana! Seu olhar tão diferente. Ô, Suzana! Não me vê um pouquinho assim. Olha meu coração. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Linda, seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca que faz sumir minha mulher. Deixa bem no ratinho aí da banda, quero mais. Quero ser seu dono. Banda Bis. Toda essa dor. Liga a gente, ela ratinha. Cansa de gosto. Nos seus açoites, entrega meu corpo. Fazer o que você quer. Alô, Serginho, prepara tudo, domingo é nós, meu irmão. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo aí, mas domingo tem quadra da prefeita do Guamá. Fantasia de amor com você. Opa. Sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Me dá seu carinho, devagarinho. Amiga Maísa, dá meu desejo, o Alex, com os teus beijos. A velha guarda, o velho Samus Luxor. Tá com a gente. Faço minha mulher. Alô, Mônica! Quero ser seu dono toda esta noite. Me cansar de gozo nos teus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você. E aí, Miguel? Sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você. Tentando um dia eu te amar. Príncipe Negro. Desse jeito aí, se fui eu que procurei, se um dos dois tem que sentir, esse alguém sou eu. Luciano, Luiz, o Fernando. Se na guerra fala, Neto! Venci, toda a galera da Balsa Amazonas. Um dos dois tem que perder, esse alguém sou eu. Se fui eu que amei, só quem vai cuidar de mim sou eu mesmo, amor. Parceiro Valdo do Bado Valdo. Se fui eu que decidi, chope Valdo. Se fui eu quem quis sofrer, amanhã tá retro. Sou eu mesmo. Se você me amou, não sei. Mas eu quero lhe dizer, você vai lembrar de mim sempre que beijar alguém. Príncipe Negro. Se você sentir por mim o que eu senti por você, segura! Você vai chorar também do jeito que eu chorei. Alô, gato de vazio! Presta o olho, meu. Esses olhos verdes. Se fui eu que procurei, fica à vontade. Dois têm que sentir. Boa noite. Esse alguém sou eu. Se na guerra que venci, os dois têm que perder. Esse alguém sou eu. Se fui eu que amei, só quem vai cuidar de mim sou eu mesmo, amor. Se fui eu que decidi, se fui eu quem quis sofrer, amanhã se arrepender sou eu mesmo. Se você me amou, não sei, mas eu quero lhe dizer, você vai lembrar de mim sempre que beijar alguém. Saudade. Se você sentir por mim o que eu senti por você, você vai chorar também. Dá-lhe, Príncipe Negro, o que eu chorei. Você vai lembrar de mim sempre que deixar alguém. Down the way when the nights are gay and the sun shines daily on the mountain. Alô, Jorginho! I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made it stop. Dá-lhe meu retrô no palácio! Down at the market, you can hear all the children humming to a melody. Plenty rise and fish are nice, and the rum is fine anytime. Meu compadre Paulinho! Hoje a gente pega essa lancha. Vamos lá pra Bureja hoje. Hoje terça-feira tem a nossa terça tradicional lá no Bureja. Vamos lá, Rebelde. Vamos sim, vamos junto. Declare my heart is dead. Now I've been from Maine to Mexico, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. Já, já chega de Elson! My heart is down, my head is turning around. I had to. Eu vou descer, vou bater uma foto, tomar uma com a galera. Que ninguém é de ferro, né? Sad to say I'm on my way. Won't be back. Segura! My heart is down, my head. Olha, Serginho! Round, I had to leave a little girl in Kingston Town. There is a rose in Spanish Harlem. A onda agora é retrô. Up in Spanish Harlem. Salamania! It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are green. E aí, como vamos abrir de novo a nossa casa? It's growing in the stream, right on through the concrete, but soft and sweet and green. Príncipe Negro. Maravilha! Qual foi, meu irmão? There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that looks down in my soul. Jardim da Batista, fire there and then I lose control. Dona Simone, Gagé, your pardon. Estão no retro, Viga Lombardi. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Ciao, ciao. Só na saudade. Tchau, tchau, romântica. Bei mir ist keine Ewigkeit. É quando o som. Homem do bar do Canadá. Príncipe Negro. Os amigos da Balsa Amazona. Da gente. Viaja aí! Tá sendo Rui! O Rui da Kombi da Saudade! E o Rei do Porto! The world was on fire, no one could save me but you. Príncipe Negro, Negro. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Tá logo vontade. No, I wanna fall in love. Amigos da Saudade, Futebol Pelada. Patroa, parte modesta. Olha, o Marcelão tá quietinho, tá? Tá desde cedo comigo. É fazemos um rolê na cidade, hein, mano? Tamo junto, hein? Let me dream of you. Segura aí! What a wicked thing to say. Never felt this way. What a wicked thing to do. Make me dream of you. Lá vamos nós. Thank you. Alô, Palácio! Já já chega de Elson! Deixa a gente, os amigos da Balsa Amazonas com a gente. O gerente tá aqui comigo hoje, olha. Dia 16 é tudo nosso lá, hein? Opa! Também dia 16 é o nosso Retropolia! Saindo das ruas da cidade, direto pro Palácio dos Bares. E o nosso príncipe da Retro dentro do palácio. Dia 16, Retrofuria. Presente e o futuro mais perto de você. Agora a onda é Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Trazendo muita descontração e alegria. Elevando os melhores sons e tocando o que todo mundo gosta. Já já chega o Magrelo! Como la mela, así dicen que yo soy. Lorde tá na área, né, Jesus? Porque dicen que yo soy tan dulce como la miel. O nosso parceiro da Cilandeia aqui com a gente. Quando rola essas paradas aí, meu irmão, o moleque fica doido. Alô, tá Cilandeia! Ay, mira cielo, dulce amor, dime muero, dulce amor, ven pero dime, dulce amor. Nosso amigo Marquinho Belém aqui com a gente também. A curtindo o Príncipe hoje, um convidado especial aí. E toda a equipe do Príncipe, obrigado Marquinho. E toda a sua galera, valeu meu irmão. Meu amigo Edson e a sua esposa Sueli aqui com a gente. Esse é velha guarda. Edson do posto, meu irmão. Tá com a gente. Bora, madrinha! Príncipe Negro. Lo mismo baila merengue, que le baila cualquier cosa. Raimundinho, rapaz. Agora a gente é o Raimundinho. Meu parceiro Clay, lá do Siqueirão aqui com a gente. Alô Clay, isso é considerado. Olha quem tá na área, o Cabinho também, homem da lancha. Meu amigo Nidô, a sua primeira dama também com a gente. Obrigado, Nidô. Alô, compadre Paulinho. Negro. A gente junto com o Pastor Bob. Bora! Já vai encerrar, né? Parceiro Alan lá do Alan Langes. Já vai encerrar. Serrar, né? Bora aqui de saudade. Para Marcelão do Nijo. A tropa de potência, a gente. Os amigos da saudade. Oi. Do DJ Daniel, lá do áudio som, lá de Água Gela da gente, hein, Daniel? Liga a montagem do Retro! Galetinho e as suas seguranças. Alô, Galetinho! Grande amigo Galetinho rasga baralho em suas seguranças já no Retrô. Passageiros do voo Retrô. Embarque rumo à viagem no tempo com o Príncipe Negro Retrô.